Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao episódio sobre rinhas. Isso mesmo, hoje a gente vai pôr para brigar aqui. Façam suas apostas. Sejam bem-vindos ao cast de rinha de franquias e jogos. E colocando franquias e jogos para brigar, temos aqui Mr. Bubbles, Hyde, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. E lendo os comentários do cast passado, nós não tivemos muitos comentários e cartinhas de novo. Queremos entender o que está acontecendo, né, Mr. Bubbles? Vamos fazer aqui. Tô achando estranho. Será que ninguém mais ouve? É, o pessoal acho que parou de ouvir o cast. É sabotagem. Eu não tô entendendo que a gente teve aquele crescimento e agora o pessoal tá mais apático, né? É, eu acho que o pessoal cansou da gente, enjoou. A gente ficou feio. Tá todo mundo virando zumbi. Tá todo mundo jogando em fliperama agora, né? Eu tava pensando, será que o programa tá ficando chato? Porque tem, você sabe o que acontece, né? As pessoas vão se acomodando de uma maneira que vai ficando... Tipo, relação, casamento... O cientista que é casado sabe explicar melhor isso. Vai ficando igual o programa do Jô? Você tá me colocando numa situação foda, hein, companheiro? Aí você me fode, né? Não, é sempre bom, 100% do tempo, todos os minutos e dias de todas as semanas. É, né? Beleza. Mas você é um cara que sabe... Te amo, amor, beijo. Às vezes é necessário dar uma diferenciada pro negócio ficar... Depende do que você quer dizer. Eu tô falando diferenciado. Isso abre muitas possibilidades. Assim. Não, eu tô falando até agora do programa. Não, mas sim, precisa se divertir e tal. Às vezes precisa fazer umas viagens. Entendeu? Não, eu tô falando do programa, caramba. Então, caralho, é o paralelo. Às vezes precisa fazer umas viagens, umas coisas diferentes e tal, pra manter a chama acesa. Então, talvez o Ironcast precise, sei lá, tipo, adicionar uma mina ou. Tipo, sempre... Pensa, cara. Vamos criar o usuário OrionCast no Facebook e sair adicionando várias minas? Pode crer aí, ó. Pronto. Meu, pensa. Sexo, drogas, basicamente faz tudo ficar mais divertido por um curto período de tempo, não é? E aí, sua linda, bora gravar um cast? Bora gravar um cast aí, ó, gato. Cada um escolhe uma mina do seu grupo de amigos do Facebook e fala, e aí, gata, vamos gravar um cast? Nossa senhora. Agora falando sério, seria legal mesmo o pessoal mandar, sei lá, o que tá achando, né? Se quer acrescentar alguma coisa. Não vamos garantir que será ouvido, né? Para. É brincadeira, lógico que será ouvido, né? Mas não sabemos se será acatado. Executar não é a nossa. Não é que a gente não manja tanto. Vamos ver se é viável, né? Porque às vezes o pessoal também tem umas ideias que. Difícil executar, gente. Tem coisa que é difícil executar. Verdade. Não, mas. Então, falando sério, tipo. Sempre isso não só pra agora ou pra momentos ou casts que não recebem tantos comentários e tal. Sempre mandem. Até teve um comentário do Halloween, esse cast passado, que ele comentou, ele deu uma ideia lá de mais preview e tal. Foi um feedback dele, entendeu? É uma coisa que ele acha que ia melhorar o site, que ele ia gostar. O pessoal, geralmente, quando é bom, assim, uma coisa que eles gostam bastante, o pessoal manda muito, tipo, como foi o de Arcade, né? Agora, quando, sei lá, às vezes quando a pessoa não gosta, ela acaba não mandando achando que a gente vai ficar, né? Tô xingando os caras. Não, pode mandar, né? Se for um negócio que você não gostou, acha que esse tema não é legal. Manda sempre. E manda assim. E o e-mail não é só pra comentários de cast. Manda pra sugestão, manda pra qualquer outra coisa também. Que lá é o contato direto dos ouvintes com a gente. Então, qualquer sugestão, comentário, coisa que vocês tiverem, pode usar o e-mail para isso também. Não tem... ele não é especificamente só para comentários. Então, não, é. Manda ver, tipo... Receitas de bolo. Receitas de bolo. Sabe como é que é? Para quem mora sozinho, é muito útil. É verdade. No meu caso, né? Tanto é que a gente escuta que eu tô até fazendo um raid de jogar Final Fantasy pra gente fazer um cast de Final Fantasy. Pois nossa, é. Coitado, hein, Raid? Mas o Raid já jogou coisas piores, né, Raid? Jogou coisas assim. Você não tá se referindo a Sonic, né? Eu não falei isso. Eu não falei, Raid, olha lá. Sonic. Eu não falei. Aê. Mas eu tive a ideia, eu achava que ia sair. Tudo bem. Bati a bola na guia pra pegar do outro lado. Beleza, mas vamos lá. Os comentários e cartinhas remanescentes. Homem mal, o que diz o seu comentário? Não, peraí, eu tava pensando aqui que quem de vocês que é o problema. Ah, é? É. Nossa, isso é ruim, eu, meu irmão. Logo você pensando nisso, pô. Não, ele é a pessoa perfeita pra pensar isso. Vai resolver, né? Vai eliminar o problema. É, então. O pessoal aí, se eu sumir alguém, já sabe por quê, né? É, nossa senhora. É, então, eu achei interessante aqui o comentário do Keystone Herbert. Ele disse que a família dele era maluca pelo Atari e que... É, não é à toa que o nome dele é Keystone. Keystone. Keystone Capers. Isso. Nossa. Eu não acredito. Desbloqueada. Não, cara, sério, manda o RG pra gente. Sério. Escaneia o RG. A gente não divulga. Tira o número, tira o número. É, tira o número, tira assim. Número. Só na semana da escola, né? Tipo, Keystone. É. E como que é escrito, né? Como o jogo mesmo, com K? Eu tenho curiosidade de saber essas coisas. É, então. Ele escreveu Keystone exatamente. Keystone, não é Clayston. Às vezes é Clayston o nome dele. Não, você imagina o nome que a galera falava, porque se estava escrito conforme é escrito mesmo em inglês, o pessoal pronunciar vira umas coisas bizarras, né? Uma vez eu estava vendo a reportagem sobre essas coisas de pessoal gosta de pôr nome diferente em filho. A mulher queria colocar a filha, o nome dela, a filha de Julie, mas escrito com D. D-I-U-L-I. Por que Julie? Ah, porque eu queria colocar Julie em inglês. J-U-L-Y. Só que se eu colocar Julie em inglês, todo mundo aqui no Brasil vai falando de Julia, Julinha. É. Então eu quero escrever Julie pra falarem como é em inglês. Eu falei, meu. Mas o cara é o Keystone. Keystone. É, o nome é legal, né? E se o nome dele foi igual ao do Nick, cara, não tem como ser menos anos 80. Keystone, de Keystone Capers, e Herbert, de Herbert Richards, cara. É, pode crer. Pode crer. Totalmente. É troféu conquista desbloqueada pros pais pode deles. Pode crer, cara. Show de bola, show de bola. E é o nome mais legal que eu já vi em bastante tempo, viu? É, também é. O nome Nick, né? É, então. Parabéns pela homenagem, né? É. Então, passe o parabéns para os seus pais, por favor, porque eu vou homenagem. É melhor que cagar bomba, né? Cagar bomba era o outro que tinha. Sou o cagar bomba da Silva. Um, dois, três, de Oliveira, quatro. É, então, o Adugin Cristiano de Oliveira, né? Adugin Cristiano de Oliveira. O Alex Fu, o Alex, né? O Alex Fu. Ai, ai, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E setista, o que diz a sua cartinha? Bom, a sua é cartinha, né? A sua é cartinha. A minha é comentáriozinho. Ah, isso é comentário, moral. Que na verdade não é um comentáriozinho, é um comentário gigantesco. Gigantesco. É, do nosso grande amigo Raven Rabbit, Mignoli, que ele tem uma fotinho do Raven Rabbit lá no perfil do site. É, e eu tenho curiosidade pra saber por que Mignoli, porque parece nome de marca de miojo, tá ligado? Não, acho cara, que é meio italiano. É. Mignoli? Italiano? É. Me lembra o Miele. É, Miele. Cara, me lembra a marca de miojo, não sei por quê. Mignoli, tipo. Até comercial, criancinha falando, eu adoro Mignoli, sabe? É nome de italiano, né? Então, o fato que me faz lembrar macarronada, até que, né, okay. Mignoli, bracciola, porpeta, canelone, calzone. Berlusconi. É, então, a gente ficava fazendo esse negócio de falar italiano assim num trampo, né, um emprego bem antes desse outro que eu trabalhava. A gente chegava e ficava falando pro outro, bracciola, porpeta, canelone, calzone, ragazzi, tipo, tô falando italiano. A técnica novela das oito. Ou faz espanhol com a língua pra fora, né? É. É, então, o comentário dele foi: voltei agora um cadastro no site. Essa semana eu ouvi o podcast 73 e vi os comentários de vocês sobre a leaderboard do Flipper. Esse era mesmo o nome do lugar. Vocês adivinharam, era mesmo uma lousa. Vamos ver se. Leaderboard era uma lousa. Cara, eu falei isso no cast. Vamos ver se fica um pouco mais assíduo por aqui, pelo menos pra falar de velharia quando surgir o assunto. Ouve as coisas sobre coisa nova também, que é legal, cara, não só velharia. Pois bem, eu tive um Atari 2600. Me lembro de algumas coisas que não foram citadas no cast, então acho que vale a pena citar. A primeira é um dos modelos do Atari da Polyvox, comercializado no Brasil, que tinha algumas particularidades. A primeira era igual ao Darth Vader original. À primeira vista, ele era igual ao Darth Vader original, mas duas diferenças chamavam a atenção. Uma, a fonte de alimentação era interna, o que fazia o aparelho esquentar bastante. E dois, ele não tinha as chaves difficulty. Apesar de estar escrito na carcaça, a furação era tampada, com plugs de borracha. Eu acho que ele foi um dos primeiros engenheiros do Atari pra lembrar esse tipo de coisa, né? Não, cara, eu lembro desse Atari, meu primo tinha um. Mas ele até eu li essa. Até continua a leitura aí do comentário dele, que eu até falo mais em cima, mas eu lembro dessa versão, sim. Com recursos castrados e tamanho reduzido, já que não tinha fonte externa e esquentando demais, talvez tenha sido a primeira versão slim de um console. Exatamente, isso é a primeira versão slim, acho que mesmo no console. É verdade. Mas a primeira versão dele vinha com fonte externa e tinha as chavinhas lá. Essa versão tinha a chavinha a menos até, acho que, tipo, ele falou, não tinha o select. Na parte de difficulty ali, era dois plugos de borracha e a fonte era dentro. Eu lembro dessa versão, digamos, era uma versão barateada dele, né? E ele vinha com um controle só, esse daí. Acho que era isso, ele vinha com um controle. Então era, concordo em cor, grau e gênero com ele. A primeira versão Slim que eu vi do console. É legal, pô. E a segunda coisa que me lembra é que existiam dois tipos de cartucho multijogos. No primeiro existiam duas chaves para selecionar os jogos, quatro combinações. E me lembro de cartuchos do Atari Dactara 5. O outro tipo de cartucho multijogos era o que exigia desligar e ligar o console para escolher os jogos. No meu caso, eu tinha um cartucho que tinha 32 jogos e funcionava assim. Tinha que contar o número de vezes que ligava e desligava a chave para chegar ao jogo desejado. Nossa. Cara, isso quando não falhava. Eu tinha um de 4 jogos que era assim, de ligar e desligar. Cara, tinha um jogo que era o mais difícil de entrar, era o Sequest. Era o mais difícil de entrar. Tinha que ligar e desligar umas 12 vezes. E eram 4 jogos. E quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Hoje em dia a gente reclama que a gente coloca o CD e ele demora, tipo, 2-3 segundos pra iniciar. Olha o que gamers tinham que fazer naquela época, cara. É verdade. Eu lembro que era um desafio, tinha jogo que não pegava de jeito nenhum. Era um desafio você fazer o jogo funcionar. E sem contar que aparentemente não seguia uma ordem lógica, né, cara? Uma hora se desligava, ligava, vinha um, aí vinha outro e, putz. Não era random, né? Não era. Cara, então, nada exato esse negócio de tecnologia, hein? Nada exato, hein? E aí ele falou, os games que eu mais gostava, tirando os mais óbvios, como Hero, Pitfall, etc, são Galaxian. Oh, clássico, clássico. Vanguard. Nossa, Vanguard muito ferrado. Frostbite, que pra mim é. Pra mim é nome de tecnologia da DICE pro Battlefield, é Frostbite. A engine do Battlefield chama Frostbite. Mas exatamente por isso que eu falei. É uma homenagem. E o último foi o Sequest, que ele falou que foi o que você falou, que era difícil chegar nele e tal. Então ele comentou do Sequest também. Eu adicionaria aí na lista dele o Zaxxon também. Eu não participei do cast, então vou falar super rápido, assim. Os que eu lembro que eu gostei era o Keystone Capers, todo mundo falou aí do. Polícia Ladrão. Que era o Polícia Ladrão, que era genial, adorava aquele jogo. E esse e o de Olimpíada, que ficava aí os meus amigos fazendo aquele de corrida de não sei quantos. Decathlon, e aí ficava um até cansar por 5 minutos, aí pulava o outro. Ou quebrar o controle, né? Exatamente. Revezamento. Então, muito foda. Então, essas são as minhas lembranças melhores, assim. Mas esse foi o comentário do Mignoli, que vem em vários sabores. Vem carne, frango, pizza. Não, boa. Raid tem cartinha, né, Raid? O meu é cartinha, né? Raridade, hein? Então. Jogando de cartinha é raridade. Quem diria, né? Olha quarto só. Uma hora, agora não tem mais nada. Acho que a gente falou tanto, hein, que a gente zicou, hein? Pois é. Tô com medo. Eles são ecológicos demais. Ecológico demais. Vamos então, que vamos. A minha carta é do Antônio Rezende, né? Que ele também tem o nick dele lá é Toin22, né? Toin. Achei engraçado também. Toin? Aí ele disse assim, fala aí pessoal, beleza? É, coincidência do caramba, semana passada eu estava jogando aqui no trabalho, né? É, uns jogos de Atari que eu encontrei no emulador online, né? Ele passa o link aqui que é o bized.com, né? Com dois Z's. Aí disse que jogou muito Atari e disse que ele lembra que os pais dele não deixavam ele jogar muito, né? Que era só... Ah, porque era um inimigo terrível. Era um inimigo terrível. Ele jogava só na semana, né? Durante a semana, no horário eleitoral, né? Eu lembro que também isso acontecia comigo. Que o pessoal queria ser liberal, liberava uma TV pra você jogar videogame. É, então, tinha uma TV só em casa e pra jogar videogame é espertão, teu pai, hein? Por que ele não queria assistir nessa hora? Assiste, pai. Assiste, assiste aí, pai. Não quer, não quer TV? Então. Então, ele disse que o Atari marcou a infância dele, né? Ele disse que lembra que a família toda jogava e a avó dele gostava de jogar o jogo Freeway, né? Que ela chamava de Galinha Atravessando a Avenida Brasil. Exatamente. Caramba, só não faltou ser mais específico aí, né? É, exatamente. Avenida Brasil, né? Avenida Brasil às 4 da tarde, né? Na sexta-feira. Ele disse que também jogou muito Mega Mania, né? Que tinha uns hambúrgueres, queijos e outras coisas caindo. E o Sequest também, que era fodástico, né? É, River Raid, Enduro, Hero, né? Que é o cagabomba lá do Mival. Cagabomba. Bom, é isso. Ele disse que adicionou a gente lá no, na live, né? O game tag dele é Twin22. Ele manda abraços e nota 99 pro cast, ó. Olha, olha. Não recebemos muita carta, mas recebemos um 99. Um 99, na trave, hein? Tá bom, 99 tá mais que por satisfeito. E, Raid, tem comunicados e recados Por favor, mandem cartas. Orion Games. Deixa eu ver se eu tô falando o e-mail certo, né? Às vezes eu lembrei errado. Pode ser isso, né? OrionGames.com OrionGames@gmail.com. Sigam a gente no Twitter e curtam no Facebook. É isso aí, galera. Estamos esperando suas cartinhas e vamos lá pro assunto de hoje. E começando o assunto de hoje, colocando para brigar aqui as primeiras franquias da noite, né, no ringue da Orion Games, temos aqui BioShock versus Mass Effect. Por que colocamos elas para brigar? Então vamos lá, então por que Mass Effect e BioShock? Por quê? Porque eu não considero também realmente eles concorrentes, não. Faço ideia do porquê. Então vamos lá, por que eu acho válido fazer o clash dos dois? Primeiro por quê? Porque eu acho que é bem pessoal. Eu tive que escolher um dos dois. Não podia ter os dois. E o que a gente pode citar aqui, eu praticamente acho que são o mesmo jogo. Vocês concordam? Não. Não, com certeza não. Não? Bom, então vamos lá. Ambos são games de ficção. Ambos são action adventure. Ambos foram lançados em 2007. Ambos têm um plano político como plot. Ambos, a localização é mais importante do que o personagem. Ambos são focados em single player. Ambos são combinação com arma de poder. Ambos, os itens só são obtidos através da progressão do personagem. Você não compra, você não acha nada na tela. Ambos os personagens têm ligação direta com a plot. E ambos os games, eles são passados em épocas distintas. É realmente o mesmo jogo, né? Será que a gente precisa esticar mais, cara? Meu, eu enxergo um FPS e um third person. Passado em épocas distintas ou épocas remotas? Ah, faltou uma coisa. Os dois usam o Unreal Engine. Não, mas aí se enquadra 90% do que é lançado. Eu sei, a geração inteira. Mas eu não resisti, cara. É, então, porque o Mass Effect, ele é no futuro. E o BioShock, ele é especificamente no passado. Você tem o Citadel no Mass Effect, que ele é a parte mais importante da história do jogo, do plot, como você tem Raptor no BioShock. Você tem a ideologia do Andy Ryan e você tem a organização do... a Liga dos Planetas no... Federação Galáctica. Federação Galáctica é mais legal, cara. Tava procurando esse nome. Muito louco. Então, eles foram lançados com poucos meses de diferença. Acho que 2 ou 3 meses no máximo. Então, pra mim, cara, eu peguei assim os dois e falei, eu vou ter que escolher um, cara. Você acha que você jogou um, você não precisa jogar o outro? Mais ou menos. Porque até no quesito de história, de mindfuck, de ai meu Deus, tem um twist nervoso. Eles são iguais. Exatamente. E mais ou menos ali no mesmo clímax do jogo. Ah, e qual que você escolheu mesmo, meu irmão? Eu escolhi o Mass Effect. Mass Effect. Ah, qual que você escolheu, Mr. Bubbles? Essa pergunta é difícil. É difícil, porque assim, eu gosto mais do... Ó, ver o que você vai responder, a torcida vai te pegar em rápido. Pelo menos a gente vai dizer quem escolheu pra jogar primeiro. É. Não, eu joguei primeiro o BioShock, mas eu gosto mais do tema ficção científica do Mass Effect, no caso. O pano de fundo eu acho mais interessante. Mas em gameplay eu prefiro o BioShock, sim. Eu acho o gameplay do Mass Effect ainda muito, muito simples. Então, mas a jogabilidade do BioShock pra mim é mais interessante, assim. Eu acho ela mais jogo mesmo no Mass Effect. Inclusive a gente não fez ainda de Mass Effect, né? Mas quando a gente fizer eu vou falar mais da jogabilidade dele, que eu acho um pouco sofrível. Acho a história dele e o pano de fundo muito mais interessante do que o jogo em si. Então acho que nesse caso eu fico com o BioShock. Eu acho que questão de gameplay pra mim só o BioShock... Só tem um pouquinho de vantagem, porque você não tem como mandar ninguém, né? Hyde, vamos desempatar esse negócio ou empatar tudo isso daí. Vai lá, Hyde. Então, eu joguei bastante BioShock, né? Eu fechei ele 2 vezes, o BioShock 1. E o Mass Effect eu joguei pouco, né? Que eu comprei recentemente, né? Não fechei ainda. E não joguei tanto assim pra ter uma conclusão, né? Mas, assim, do que eu vi dos dois... Eu gosto mais do BioShock, até porque eu dei uma pausa no Mass Effect porque eu tava achando ele muito maçante. E aquelas partes do carrinho, aquelas coisas, eu achei muito chato. Mass Effect é maçante. Então. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver, né, cara? Mass Effect. Isso foi um trocadilho do carilho, né? E não foi pensado. Eu vou acabar de entortar a minha balança pra um lado. Eu prefiro o BioShock. Mass Effect eu tô jogando de novo. Mas eu cheguei a jogar até uma parte 1, depois perdi o save quando troquei de console. E realmente eu concordo com o que o Hyde disse. Tava ficando maçante, o Mass Effect. Eu acho que é o Mass Effect mesmo, né? O efeito maçante. E eu joguei BioShock 1, eu terminei ele 3 ou 4 vezes, eu terminei BioShock 1. E o BioShock 2 eu também terminei uma vez só. É, que eu não tenho o jogo ainda, né? Tudo patrocinado aí, é tudo emprestado da galera. E eu fico com BioShock. Eu fico com BioShock porque BioShock eu não senti o efeito maçante. É, falando então, assim, o pessoal vai achar que a gente acha o Mass Effect chato, não é isso, né? Não, deu empate, né? Deu empate. Calma aí, peraí. Não, o homem mal fica com Mass Effect. Tem mais um quesito, então, que eles provam ser iguais. Que, na minha opinião, o BioShock, conforme você vai indo pro final, você já tá tão foda que você vai perdendo o desafio. Mais ou menos, hein? Eu não, acho que foi razoável. Acho que o único desafio fraco é o boss do BioShock 1. Acho não, que então, é que, cara, você chegou ali, mas no final, meu, Splicer é lama, cara. Você atropela. Mas quando você... Cara, eu não lembro o que eu falei, mas... Quando você veste lá a roupa do... Cara, eu lembro quando a gente tava fazendo o cast, assim, tudo pra você era fácil. Eu lembro até do resto. Foi do 2. Assim, pô, não, meu, mas isso foi do 2. Vocês estão se sentindo uns bosta, cara. Mas, ó... Não, mas calma, deixa eu concluir. Pera aí. E o Mass Effect é o contrário. O Mass Effect, ele começa mais devagar e vai ficando com mais ação, mais coisa pro final. Ou seja, tipo, até nisso eles são iguais. Tipo, eles têm dois tempos de gameplay diferentes no mesmo jogo. Mas, ó, não sei se você concorda, Mimão, mas o BioShock é um jogo que não, você não precisa entender tanto da trama e se envolver tanto na trama pra gostar. Você consegue jogar só com gameplay, entendeu? Dá na mesma. Pra mim, os dois. Dá na mesma? Você acha? Você acha que o gameplay do coisa é tão atrativo quanto? Exato. Eu acho. Você acha uma mocinha da arma assim legal? Igual não. Se você for eliminar a história, que nos dois... É que, meu, os dois jogos são construídos em volta da história. Então, cara, eu acho, em questão de gameplay, eu acho tanto um... Tá, acho tão atraente tanto um quanto o outro. Bom, no nosso placar ficou 3 a 1. Ficou 3-1 pro Bioshock. Empate, não. Mas eu provei que são o mesmo jogo. Eu votei no Bioshock. Então, o Mr. Bubbles votou no Bioshock, senão ele apanha em casa. Vou lembrar o Bioshock ficou 3-1. Certo, Bioshock wins. Mas o placar do estádio se encerra em 3-1. Porque também não quer dizer nada, né? Que também. Mas, que essa comparação acho que nunca foi feita antes nos atos de internet. Não. Eles são o mesmo game, cara. É verdade. Beleza. Passando para a próxima franquia aqui, coloquei para brigar Gears of War versus Uncharted. Por quê? Apesar de eu achar que o escopo do jogo, os personagens é bem diferente, né? Digamos assim, o Uncharted é praticamente Indiana Jones e o Gears of War é Tropas Estelares, né? Digamos assim. Eu acho assim, que o Gears of War ele nasceu como uma tech demo para mostrar aquilo que o Xbox é capaz, né? Em matéria de gráficos, esse tipo de coisa. E o Uncharted também veio nesse mesmo, digamos assim, nesse mesmo, ambas as franquias são tech demos, né, são referências do poder gráfico dos seus consoles, né, então são franquias que todo mundo cita, Uncharted é visualmente assim, não, mas Gears, e sempre ficaram fazendo essas comparações, né, Gears 1 versus Uncharted 1, Gears 2, Uncharted 2, só que os jogos nunca saíram na mesma época, né? E esse ano, pela primeira vez, nós teremos os dois ao mesmo tempo, assim, eles disputando o final do ano, né? Então eu acho que é uma briga interessante aí, em matéria de marketing são duas franquias, assim, que são parecidas, apesar de em matéria de gameplay não serem, assim, mas acho que representam em mercado, né? E eu não sei vocês jogaram, quem teve chance de jogar as duas franquias aqui, o que acha da rinha? Bom, eu prefiro... com certeza o Uncharted. Assim. Por quê? Eu acho ele muito mais jogo do que o Gears. É porque eu acho que fora assim, o gameplay divertido que os dois têm, apesar de eu gostar mais do gameplay do Uncharted, eu acho que ele tem uma história que me cativa mais do que a do Gears, entendeu? A história do Gears é mais... Vai, vou usar uma palavra aqui, o pessoal vai me xingar, mas é genérica. Mas eu não também genérica, concordo, mas eu concordo. É mais comum, entendeu? É mais... tem muita coisa parecida. E o Uncharted, ele... é mais uma aventura de, sei lá, me lembra muito Indiana Jones mesmo. Mas é isso que eu ia falar. Se Gears é genérico, cara, meu, assiste um filme da Sessão da Tarde que você tá jogando Uncharted, cara. Ah, não, mas assim, aquela, é gosto, né? Não tem... Não, concordo, mas... sei lá. Eu também fico com Uncharted. Por quê? Não porque são dois, que eu acho que ele oferece mais que o Gears. Meu, o Gears é legal pra caramba, tá? Eu com certeza vou jogar, meu, pega a serra aí. Tem uma 12 nova que eles inventaram lá, que é coisa de louco no multiplayer. Mas eu acho que no single player o Uncharted oferece mais, cara. Ele é mais bonito de se ver, mais locais, mais interação com outros personagens, um pouquinho mais de humor, essa coisa mais água com açúcar. Então, né? Tem personagens muito mais carismáticos, então. Né? Tem nem como comparar, né? Hyde, o que você acha, Hyde? Ah, e outra, tem muito mais cores fora o cinza, né? Exatamente, eu também concordo. Então, o Gears 3 agora vai ter uns pedaços, parece meio que uma selva, vamos ver o que eles podem fazer, né? Que nem... vai ter selva? Olha vai. Isso. Vai. Será que a gente vai achar uma West 42 lá? Na selva do Gears perdida? Boa, né? Uma K-47. Ah, é. Ô, Hyde, e você? Então, eu não joguei o Uncharted e joguei pouco do Gears, né? Então eu acho cara, que. Cara, você tá perfeito pra julgar. Perfeito. Então, perfeito, né? Eu acho mais justo eu anular o voto, mas entre Indiana Jones e Tropas Estelares, eu fico em Indiana Jones, com certeza. Ah, eu conhecendo então, meu gosto, eu sei. Tarde, né? Eu sei que eu vou gostar mais de Uncharted do que Gears, porque Gears não voa muito com a cara, não. Beleza, bom, eu joguei o Gears 1, Gears 2, joguei o Uncharted 1, Uncharted 2, e eu concordo com o que a galera diz aí, pra mim é 4-0 pro Uncharted, é um jogo mais bacana, assim, eu acho mais divertido, tem cores, tem mais meninas, as meninas do Uncharted são mais divertidas, né? O Gears tem agora também. Cara, Gears agora tá na floresta, vai ter partes abertas, na floresta, vai ter mulher. Cara, o que vai acontecer com o Marcus Phoenix? Vai virar sarrista também? Boa, tá aí. Mas na comparação aí foi 4-0 aí pra Uncharted. Aí outra, por que não sei se só eu acho isso, mas você não acha que a cabeça do protagonista é muito menor do que o corpo dele, assim? Ah, é proporcionalmente? É armadura. Ah, tá. Mas eu acho que é aquele estilo Unreal, assim, de desenho, assim, que acho que ele herdou aquele estilo Epic, né? De fazer o jogo. E aí, Uncharted não é Unreal Engine, né? Gears é. Não, é um dos raros jogos da geração que não é Unreal Engine. Mas beleza, aqui foi 4-0 para Uncharted. A próxima rinha de franquias. Na realidade, a próxima rinha não é uma rinha de franquias, e sim de jogos, de versões específicas, né? Temos aqui Super Mario World versus Sonic 2. Essa é difícil, hein? É, Mr. Bumbles ou Ride, vamos lá. Vamos começar a destrinchar essa briga aí, como é o primeiro round. Será que você já chamou os dois, porque saberia que vai sair um a um daqui ou não? Não sei. Vou tomar um café ali. Aí quando. Não, você vai ficar vendo aqui, homem mal. Você que é o cara defensor do Mega Drive, pô. Vamos lá, homem mal. Você é o cara defensor. Isso que eu ia falar. Tirou da minha boca. Ah, bom, eu assim. É, eu vou voltar no Mario, mas é só por uma questão de porque eu tive um Super Nintendo, entendeu? Mas eu joguei os dois muito. E eu acho que esses dois, pra mim, é 10-10, assim. Não tem como falar que um é melhor que o outro, né? Eu acho os dois jogos excelentes. Eu só vou voltar no Mario porque foi o que eu joguei mais, porque eu tinha um Super Nintendo. Provavelmente, se eu tivesse tido um Mega Drive, eu voltaria no Sonic. Uhum, bacana. Vamos lá. Raid. Eu não vou opinar. Você não vai opinar, Raid. Não. Se eu não posso ir tomar meu café ali, tomar uma caneta... Tem que opinar, Raid. A gente opinar aqui. Tá bom, então. Eu vou tentar fazer assim um chute de qual jogo você vai escolher e por quê, mas tudo bem. Tá, seria o Sonic, né, que eu escolheria, mas eu gosto muito do Mario World, é o Mario que eu mais gosto, é o Mario World. E eu gosto muito dos dois jogos, não tem como comparar um jogo com o outro. Eu acho que eles são... Não. Mas aqui os dois galos estão dentro da rinha. Eu entendi. Eu sei o conceito, mas eu não consigo fazer uma comparação de qual é o melhor. Pra mim, os dois são muito bons. Então eu vou votar no Sonic só porque eu sei. Porque o Mario vai ter mais votos aqui. Então eu quero empatar, é. Eu acho. Beleza, então estamos empatados. Mas a minha opinião é, eu gosto dos dois. Beleza. Não tem um melhor que o outro, não. Como o homem mal não foi tomar um café, eu vou deixar ele por último e eu vou opinar. Então, quando a gente fez o episódio do Mario, eu digo que o Super Mario World é um baita Super Mario, mas é o Super Mario que eu acho que eu menos joguei. Então, eu vou surpreender. Já o Sonic 2 eu joguei muito, mas demais aquele jogo. Então, é aquilo, é muito difícil escolher. Mas como eu acabei gostando mais na época de Sonic 2, eu vou votar em Sonic 2. Olha, isso é perigoso agora. A coisa se invertendo, o inesperado acontecendo. Vamos lá, homem mal. Ó, cara, se o galo do Mario tentar pular no galo do Sonic, ele fura o pé, hein? É verdade. Eu vou escolher o Sonic porque voltando àquela época, eu não tive Super Nintendo, nunca fui fã de Mario, mas por que eu nunca fui fã de Mario na época e também hoje não sou, então foda-se. Mas é muito complicado, cara. Eu gostava de sentar ali no videogame e ficar ali com a boca aberta, assim, sabe? E o Sonic era mais simples, mais rápido, mais dinâmico, mais tudo. O Mario eu sempre achei muito, você tinha que pensar muito, cara. E pegar o poder, senão você não consegue passar, e não sei o quê. Então eu vou no Sonic, porque pela simplicidade do jogo. Nossa, essa foi inesperada, hein? O combo breaker, né? Não tem o que dizer também. Então foi 3-1 pro Sonic 2 contra Super Mario World. Nossa, eu acho que o Pascoal deve estar se remexendo essa hora. Mas tudo bem. Tudo bem, depois ele não tá participando do cast, só sobra pra ele ouvir e comentar no horário. Continuando a próxima, né, a próxima franquia aqui, colocamos para brigar no ringue Final Fight versus Streets of Rage. Ah, e esse é porrada mesmo, hein? Esse é porrada demais, beat'em up. Começando por quem terminou, o nosso Mega Drivista de plantão, Homem Mal. Cara, Streets of Rage é sem sombra de dúvida, cara. Trilha sonora mais legal, ambiente das telas mais legal, não tinha o prefeito bombadão. sem sombra de dúvida, Street of Rage, qualquer um deles, cara. Qualquer um deles, um, qualquer dois um e o três. Exatamente. E você viu que fizeram um remake, um catadão no PC de vários, né, assim, soltaram, o pessoal baixar, é um tributo, E você pode jogar todas as fases do 1, do 2 e do 3, assim, no mapa, montado num Streets of Rage só. Desenvolver uma história, cara. Achei que ficou bacana, cara. É freeware. Galera que quiser pode baixar, instalar no PC e jogar. Eu achei bem bacana isso daí. E o homem mal sabia o voto dessa vez, né? Mas vamos ao voto que eu não sei qual que será. Tenho lá minhas dúvidas. Mr. Bubbles, Final Fight ou Streets of Rage? Bom, o meu com certeza vai pra Final Fight, porque é exatamente o argumento que o homem mal usou. Tem o prefeito que vai dar porrada. O prefeito da cidade do Streets of Rage não nem se importou, tava lá com suas prostitutas e seus bons drinks. O bom do Final Fight, ele pegou, tirou sua camisa, botou um suspensório e foi lá com voada. Foi lá da pilão, da voadora dos dois pés na cara. Não, assim, mas falando sério, eu gostava mais mesmo, achava mais legal. Eu gostava mais dos personagens. O Streets of Rage eu tinha a impressão que era tipo um Power Rangers beat'em up, sabe? Sei Power lá, Rangers, eu não gostava dos personagens. Agora o Final Fight também ele era mais fantasioso, assim. Ele era mais, parecia mais sério, até o gráfico dele era mais sóbrio, assim, né, o do... Foto realista. Eu não engoli, é o guy falando... Ele tá voador. Pô, era animal, eu gostava de jogar com aquela mulher lá do 3, acho que ela... Lúcia, o nome dela, não lembro. E outra, se for seguir pela lógica de Final Fight, a gente tem que pegar o Anderson Silva e botar ele como prefeito do Rio de Janeiro, pô. Aí pegar, hein. Aí não vai sobrar pra vagabundo nenhum, pô. Nossa. O problema é que os vagabundos andam armados, né? Ah, é? Então. Digamos assim que jogos de beat'em up são jogos românticos, né? Do tempo que os bandidos não andam armados. Esse é um código de honra, né, cara? Se você não tá armado, eu não vou te atacar armado. O máximo de arma que ele usava era uma corrente, né? É, uma corrente, uma faca. Mas, cara, será que é por isso que os FPS estão fazendo tanto sucesso hoje? Nunca tinha feito essa relação. Antes eram beat'em ups, agora é FPS. O mundo está armado, cara. Nossa, que medo. Que medo. Bom, então, essa rinha aqui tá empatada, né? 1-1. Vamos lá, Raid. Então, é difícil escolher. Eu acho os dois jogos muito bons, né? Beat'em up, acho que é o top daquela época, né? Mas eu gostava mais do Streets of Rage. Opinião pessoal, gostava mais do cenário, achava mais legal. Tinha aquele negócio de chamar a polícia também, que vinha lá e mandava um tiro de bazuca lá, sei lá. Eu achava aquilo muito louco. Eu achava isso aí maior Cybercops, velho. Ah! Nada a ver. Eu achava estranho que falava, pô, por que eles não usam logo esse carro de uma vez, né? O carro chega, só mata ali os coisa ruim, pô. Podia, sei lá, botar em cima de um prédio e sair atirando pra cidade inteira. Verdade. Isso é verdade. É verdade. Mas eu achava super carismático o carro. Vindo e os caras todos se ferrando. E era mais engraçado, que aí eu já vou emendar o meu voto aqui também, né? Que eu achava bem engraçado, é assim, é que o tempo do carro disparar e o tiro cair, né? A munição cair no chão, assim, os inimigos ficavam congelados na posição só dando aquela mexidinha de perna. Assim, sabe? Aí você olhava assim e ficava, vai se ferrar. Aí viu o negócio e batia o fogo no chão, assim, e caiu os inimigos gritando, tudo morto. Então, o meu voto também vai para Streets of Rage, sem contar que a trilha sonora daquele jogo é muito bom, muito boa a trilha sonora. Eu até fiz um CD dela uma época e ouvia no carro, tanto que eu gostava da trilha sonora do Streets of Rage 2. Eu fico com Streets of Rage e essa rinha fecha em 3-1, né? Não tivemos ainda nenhum empate, né? Streets of Rage acaba saindo aí vencedora. E ainda continuando na próxima rinha, né, mas continuando no quesito porrada, né, vamos para dois jogos, né, e aí não são duas franquias, mas sim são dois jogos que estão aí no mercado e estão bem interessantes, assim, é uma rinha, eu acho que polêmica aqui, e do momento, bem atual, que é Street Fighter 4 versus Mortal Kombat 9. Isso. Fácil. Fácil, homem mal. Opa. Então justifica, homem mal. Cara, Mortal Kombat 9 na cabeça. Simples motivo. É. Street Fighter, quando é legal? Street Fighter é quando você ganha, você derrota lá o cara e tal. Meu, Mortal Kombat, um chute na cara já é legal. Você pode perder, mas você dá um chutão na cara que vai voar aquele sangue, que o cara vai ficar meio grog. Cara, só ali já valeu a luta. Eu acho que é muito mais divertido você jogar Mortal Kombat do que Street Fighter. E como eu não quero ser pró em nenhum dos dois mesmo, pra mim o que vale é diversão, Mortal Kombat 9 e X-Ray detona, cara. Ô, louco. Mr. Bubbles, Mr. Bubbles. Bom, eu já falei isso aqui, todo mundo já sabe, né? Que Mortal Kombat 9 só existe por causa do Street Fighter 4. Então não tem nem o que se discutir. Street Fighter 4 nessa geração é muito mais... Assim, não que Mortal Kombat é um excelente jogo, principalmente o 9. Mas ele só existe graças ao Street Fighter 4. Inclusive, que renasceu os jogos de luta dessa geração, né? Então eu voto com certeza Street Fighter 4, que até agora tá sendo o melhor jogo de luta, na minha opinião, da geração. E... pra mim, só tem a chance de perder agora pro Street Fighter vs Tekken. É, eu vou aproveitar, vou deixar o Raid, que é possuidor, assim, dos dois jogos por último, né? Eu vou deixar ele na fogueira, porque eu concordo com você. Eu acho que Mortal Kombat 9 é um jogo excelente, mas ele só existe porque Street Fighter 4 fez acreditar de novo. Então, eu não sei o que seria um dos jogos de luta nessa geração se não tivesse saído Street Fighter 4. Então, digamos assim, como medalha de condecoração, eu acho que Mortal Kombat tá no momento dele, né? E até porque tem uma diferença de lançamento de um pro outro, né? Os caras tiveram... E meio que de público também, né? É, então, atrai, mas... ele atrai bastante pessoas tempo. Diferentes. Ah, sim, atrai pessoas diferentes, mas é o público que gosta de jogos de luta, né? São, digamos assim, são nichos dentro dos nichos. Então, mas eu meu voto vai pra Street Fighter 4 por causa disso. Se não fosse ele, Mortal Kombat 9 não existiria. Ele que começou a onda desses jogos nessa geração. Mostrou que era possível fazer jogo de luta de novo. Pô, eu não vou votar mais em primeiro não, cara. Tanto que eu voto em primeiro perde, cara. Eu voto em primeiro, aí todo mundo escolhe. Calma, meu irmão, calma, meu irmão. Isso é cumplô, hein? Vamos lá, Hyde. Hyde. Vamos lá, Hyde. Então, eu joguei exaustivamente esses dois jogos aí, né? Joguei demais Street Fighter 4, joguei muito Mortal Kombat, os dois jogos são excelentes, né? Mas Street Fighter 4 é melhor. Aí, fala isso. Não tem jeito, não. Por que é melhor, Hyde? O estilo do jogo, como o jogo de luta, ele é mais completo, né? Mortal Kombat é bem legal. O online é melhor. É, o online é melhor, a diferença entre os personagens acho que é mais legal também, né? Acho que o jogo é mais bem acabado também, que o Mortal Kombat tem umas coisas meio estranhas assim nele. Claro que assim, tem a questão também do Street Fighter já tá na terceira versão já, né? Que já saiu a Street Fighter 4, agora saiu o Super Street Fighter 4 e depois saiu a Arcade Edition. Então ele é um jogo mais refinado do que o Mortal Kombat, certeza. Que só saiu uma, né? Com certeza, se fosse comparar o Street Fighter 4 mesmo, original, com Mortal Kombat aí já é mais difícil, né? Mesmo, não, mesmo assim o Street Fighter ganharia. Mas na beleza. Na sua opinião. Mas Street Fighter é divertido ganhar, Mortal Kombat é divertido jogar, cara. Será que então, só não, Street Fighter é divertido jogar também. Ah, é divertido jogar. Pô, se acertar super, ultra, é demais, homem mal. Pô. Ah, cara, meu. Vilão. Acho que ele é um pouco mais hardcore do que o Mortal Kombat. Assim. Ele permite você se divertir com menos conhecimento, sabe? Mortal Kombat, se você só pegar e começar a jogar mesmo sem saber dar golpe nem nada, você ainda consegue se divertir. Agora tem uma coisa, se fosse comparar só single player, o Mortal Kombat é melhor. O Street Fighter é legal pra você jogar ele em multiplayer, jogar com online, agora o single player do Mortal Kombat ganha. Pelo menos sim, eu só acho. Em questão de conteúdo, né? Só em questão de conteúdo. Você se diverte muito mais tempo sozinho, né? Eles focam mesmo só na questão do multiplayer mesmo, né? Não colocam nada de legal pra você fazer. Mortal Kombat é bem mais completo. Bacana, mas foi. Tivemos outro 3x1, né? 3x1 para Street Fighter 4 contra Mortal Kombat 9, né? Então, seguindo agora, mudando um pouco o cenário aqui, né? Agora que tá todo mundo com a mão roxa, com o pé roxo, tanto chutar, bater, né? Duas rinhas assim, de jogos de porrada, vamos para uma rinha que talvez seja mais branda, mas não menos polêmica. Assassin's Creed versus Prince of Persia. Vamos que vamos. Homem mal. Não. Não pode sair fora. Tá com medo de perder. Bom, eu vou falar o que que eu, apesar de gostar bastante do Assassin's Creed, eu vou voltar no Prince of Persia. Porque o Assassin's Creed tem só um negócio que, na verdade tem vários, mas um negócio que me irrita bastante nele é o fato da história ser dividida entre a parte presente e o passado, assim. Eu nunca gostei dessa parte da Abstergo lá, do cara usar uma máquina pra viajar e acessar as memórias dos antepassados dele, assim. Eu sempre preferi que o jogo fosse só focado no passado. Sempre quando ele volta pro futuro, assim, me quebra bastante, sabe, o clima do jogo. Você tá jogando numa época, te traz pra outra e aquela parte eu detesto no presente do jogo. Inclusive, tava até conversando esse dia com o Cetista, ele falou que talvez o terceiro seja focado no presente e tal, eu vou odiar se for assim. E o Prince of Persia, não, ele sempre teve, né, sempre foi focado naquilo, né. É, aquela trilogia do PlayStation 2 mesmo, pra mim é sensacional, principalmente o 1, como é que é o nome? Sands of Time. Isso, que é um dos melhores jogos de todos os tempos, eu acho, até. Sands of Time. Por isso, assim, eu gosto muito dos dois. Né? Eu acho que o Assassin's Creed teve a vantagem, assim, o mérito de fazer o jogo virar um mundo aberto, assim, né? Eu acho que funcionou bem. Mas, só pelo esse fato, eu vou voltar no Prince of Persia mesmo. Bacana. Homem mal, vai, homem mal. Tá, não, esse também é... Eu vou ficar com o Prince of Persia também, que eu nunca fui com a cara de Assassin's Creed, não. E fora o Prince of Persia, como a gente não tá falando de jogo específico, eu gostei muito do primeiro e do segundo, do Sands of Time, do Order of Fame, um pouquinho do Two Thrones, que eu acho que o Two Thrones já é bem parecido com Assassin's Creed, que você já é mais bundão, já tem que ficar mais se escondendo. Mas eu fico com o Prince of Persia porque, cara, eu joguei bastante na geração passada, e, meu, tipo, pra quem não tinha Uncharted na época, nem nada parecido, era um ótimo jogo de ação e plataforma. Show de bola. Eu vou ficar também com Prince of Persia, né, porque o clássico dele, o primeiro Prince of Persia, eu lembro da versão de PC, achava super bacana, né, a versão de PC, e também a trilogia que saiu na geração PlayStation 2, né, foi show de bola. Eu acho também que o Sands of Time é um jogaço, assim, um dos jogos, se fizer um top 10, acho que da geração passada, ele vai estar por ali, em algum lugar, e eu não sei, acho que é uma franquia que tem muito mais nome, já está muito mais na história do videogame do que Assassin's Creed. Eu nunca consegui com a cara de Assassin's Creed. Eu tentei jogar um, não gostei, tentei jogar o 2, não gostei, não, até vi alguns vídeos na E3 na época do Brotherhood, achei interessante, mas é uma série que nunca me desceu. Nunca me desceu mesmo, e pra mim é Prince of Persia. E vamos ver, Hyde, Hyde, você vai fechar o caixão? Então, como é que vai ser? Vou fechar o caixão, sim. Eu acho que o Assassin's Creed, ele não tem muito carisma, e é uma coisa que o Prince tem bastante, até. Então, como a gente não tá falando, é uma comparação de franquias, né? Sim, então considerar os jogos da mesma geração, né? Então, no caso, é o Prince of Persia, é um novo, que acho que não tem um subtítulo, né? Só Prince of Persia. Uhum. Inclusive, eu gostei bastante desse jogo. Eu também, o pessoal fala mal. Lindo artisticamente, o jogo é uma coisa do outro mundo. E o Forgotten Sands, né? Que passou meio batido assim, o pessoal não fala muito dele, mas eu joguei, eu tenho ele e acho um jogo muito bom. É bem divertido o jogo de plataforma. E corrige algumas coisas, até que falaram do mal daquele outro Prince, né? Que é. Ele parecia um moleque que vai no shopping, né? Tipo, todo... Aquele jeito, então, não parece um Prince, né? Era outra proposta, né? O negócio deles tentaram viajar. Acho que o problema deles é o quê? É usar o nome do Prince of Persia. Uhum. Deveria ter outro nome aquele jogo. E também o negócio de ser muito fácil, né? Que nesse você morre pra caramba. Esse Forgotten Sands já é bem mais difícil. Uhum, já tem então, um desafio maior. Mas entre Prince of Persia e Assassin's Creed, acho que Prince of Persia ganha fácil. Meu, Prince of Persia é tão cool que o cara não precisa nem ter nome, velho. Só basta saber que ele é o príncipe da Pérsia e mas agora ele tem nome, né? Chama das Não, mas tem só no filme. Acho que no jogo também, se não me engano. É que também? Já pensou, cara? No filme, esse é o meu irmão, o príncipe da Pérsia. Mas ele nem é príncipe ainda, né? Mas não sei, eu acho que Prince of Persia tem um, não sei, pra mim tem um clima meio Disney. Então, sei lá, tem um carisma Disney. Pra mim, Assassin's Creed é carisma zero. Apenas isso. Então, apesar que eu acho que no 2 o Ezio é bem carismático, né? Mas não bate o Prince, não, hein? Tem que comer muito arroz com feijão pra bater o Prince, eu acho. Esse foi o de goleada, né? 4-0 pra Prince of Persia, né? Onde é que esse cara aí da Assassin's Creed estiver pegando uma gostosa aí, lutando contra um monstro que cuida do tempo, aí ele vai entrar no meu conceito. Ah, o Wesley tem legal o sotaque, né? Pega. O sotaque dele é legal, né? E pegar a mulher, ele pega muito bastante, né? Ele pega bastante, só não tem mas monstro. Mas ele voa no tapete? É, não, isso não. Então, tá, já era. Perdeu, Playboy. É, a única coisa boa de Assassin's Creed era Jade Raymond. Mas ele voa numa máquina do Da Vinci aí. Ah, cara, não. O tapete é mais carismático. E é mais simples que a máquina do Da Vinci. Ah, mas aquele outro cara lá também do presente tira todo o carisma dele. Ah, então, esse é o problema que eu comentei. Acabou, já era. Então, Prince of Persia 4-0 e indo pra próxima rinha. É nada mais, nada menos do que Castlevania versus Metroid. Vixe. Mas esse, especificamente o Symphony of the Night contra o Super Metroid. Metroid, né? Super Metroid. Que briga feia, hein? Que briga. Mais who cares que vocês arrumaram. Ah, então vai homem mal, então você vai começar. Ó, cara, eu não joguei... Joguei tantos dois, que tipo, o Super Metroid, eu não sei nem pra que videogame que ele é. Super Nintendo. E esse Symphony of the Night aí, eu não lembro. É o do Mega Drive? PlayStation e Saturn. PlayStation. Ah, então. Então, cara. Duas plataformas que eu amei, mano. Não, ó, então, tá. Porque assim, eu joguei o Castlevania do Mega. Não, que é aquele que você joga. Essa do homem mal funcionando agora. Ele parou assim, putz, é do Super Nintendo. Eu gostava mais do Mega Drive. É, o do Mega é o. Putz, é do PlayStation. Lines. Mas nessa época eu jogava mais no PC. Então, mas. tem essa. Mas assim, eu vou escolher o Metroid pelo Metroid que eu joguei no Game Boy Advance. Que eu achei ele mais legal do que o Castlevania que eu joguei no Mega Drive. O Fusion. É isso mesmo. É, o Fusion é bem no estilão do Super Metroid, né? Uhum. É, então. Mas o Castlevania que eu joguei, então, não tem nada a ver com o do Play, ou tem? Qual que você jogou? Não, o Bloodline. Então vou ficar com o Metroid e pronto. Eita, e vamos lá. Mr. Bubbles. Muito difícil essa, hein? Muito difícil, mas eu vou ficar também com Castlevania por uma série de fatores, né? Primeiro que ele é mais RPG do que o Metroid, ele tem nível, né? Você pode equipar. É também porque ele é um jogo mais novo, é até uma comparação mais um pouco desleal. As músicas dele são fora de série, né? E, sei lá, eu acho assim, apesar de eu gostar muito dos dois, o Castlevania eu acho que é mais jogo que o Metroid. Uhum. Beleza, então tá 1-1 a parada. Vamos lá, Hyde. Eu acho até que seria mais justo comparar o Super Castlevania 4 com o Super Metroid, né? Mas já que tá o Symphony of the Night contra o Metroid, Symphony of the Night ganha. É porque se você comparar o Super Metroid com o Castlevania 4, o Super Metroid ganha de lavada, né? Não sei, hein, ganha, cara, ganha. Pode eu comparar. Gosto do 4 também. Não, assim, você pode gostar do jogo, mas compara o estilo dos jogos, a complexidade, pode ver. Não, Metroid é mais complexo, muito mais. Então, bom, mas como é Symphony of the Night e Metroid, né, não vamos entrar nesse mérito. Nessa rinha aí, né, como a rinha é essa aqui agora, acho que o Symphony of the Night é mais legal e tem o Alucard, né, então... Beleza. Apesar que a Samus também é um personagem... Alucard é mais. Muito da hora. Alucard é mais. Só faltou o boss pra Samus, pra ser mais legal. Então, vamos lá, né? Vou começar a falar. Não sei, eu não consigo, digamos assim, o que Super Metroid representa pra mim. O primeiro twist que eu vi, assim, grande numa história de videogame, né? Num jogo de videogame, foi em Super Metroid. Né? Então, aquele momento lá do Mother Brain, que o Metroid aparece e protege a Samus... Eu acho que aquilo foi sensacional, né, quando eu vivi aquilo ali. Foi o primeiro jogo, assim, que eu senti uma história mais profunda. Eu que gosto, porque Zelda não me toca tanto nesse sentido, né. Zelda não é ficção, Zelda eu gosto de ficção gameplay, científica. Né, não é história. Isso, e aquele clima de solidão, aquele clima envolvente, Super Metroid foi um jogo que representou muito pra mim. Então, eu não consigo não votar na primeira mulher heroína da história do videogame, né? Não, tipo assim, representativa. E que não fez sucesso só com os peitos, igual a Lara Croft. Né? Então, ela nunca foi um personagem apelativo, né? Ela nunca foi um personagem... Ninguém sabia que ela era mulher? depois descobri que todo mundo sabia. Junto todo mundo sabia. Mas você nunca usaram ela nesse sentido. Então, o meu voto vai para Super Metroid. Essa rinha terminou empatada. É, cabem aí a vocês, nas cartinhas e no mural, desempatarem aí quem jogou as duas, quem se acha apto, né? Ou não jogou e se acha apto a desempatar a rinha, fiquem à vontade. É, ficou 2-2, né? Metroid e Castlevania. É mais justo, né? Oi? É o mais justo. É o mais justo, né? O que a gente vai falar dessas duas franquias? Mas vamos que vamos. E falando, a gente acaba de sair de duas franquias, não, dois jogos, né? E falando de jogos, né? Indo pro próximo. O próximo, nada mais, nada menos que Medal of Honor Allied Assault versus o primeiro Call of Duty. E vou começar com o nosso especialista de FPS. Homem mal. Nossa, cara, meu, essa foi até, eu acho que até engraçado, até válido, porque é como às vezes a franquia antiga já tá tão acostumada com o mercado que ela desiste de inovar, aí vem uma outra e dá aquele rodo, né, cara? Que foi, pra mim, o caso do primeiro Call of Duty, cara. Pra mim, ele, a partir daí... Vai ser engraçado que tem até uma outra série que eu vi na lista que aconteceu a mesma coisa. Eu jogava Medal of Honor, depois que eu joguei o primeiro Call of Duty, eu nunca mais joguei Medal of Honor. Eu só vim jogar Medal of Honor de novo agora, no novo que saiu, com 360. E, meu, faz muito tempo, isso foi o quê? Em 2002, eu só vim jogar outro Medal of Honor em 2011, quase 10 anos depois. E, cara, era muito melhor. E foi uma briga quente na época, cara. Foi meio negócio assim, jogo novo. Será que ele vai entregar alguma coisa diferente? E conseguiu, cara. Pra mim, Medal of Honor nunca mais foi um jogo bom, cara. Depois do primeiro Call of Duty. Com certeza. Então, o seu voto é para Call of Duty. Com certeza. Vamos que vamos. Mr. Bubbles. Então, essa disputa eu não sou a pessoa mais habilitada pra votar, mas porque eu não joguei muito COD nessa época, porque, se eu não me engano, só tinha pra PC. Ué, me corrijam, me mostram se eu estiver errado. Sim, só pra PC. Então, eu sempre fui jogador de console, mas eu vou votar no Medal of Honor porque ele era um dos poucos FPS que eram legais de jogar no console. Uhum. Eu joguei os primeiros, todos que, se não me engano, eram PlayStation 1, né? Aham. Uhum. E eu achava muito divertido o Medal of Honor. Ele seguia bastante mais aquela linha do GoldenEye, sabe? Que colocava missões pra você fazer durante a fase. Não era, sim, só você passar por um corredor, matar todo mundo e chegar até o final. Uhum. E meu voto nele é mais por isso, por não conhecer as duas franquias. Eu vou votar na que eu gosto. Na que você gosta mais, beleza. Hyde. Então, pra mim foi difícil votar também porque eu não joguei o COD nessa época. Eu joguei Medal of Honor, mas não joguei nada do COD. Eu nunca nem vi esse primeiro COD, então não sei. Não sei qual é o melhor. Então eu voto nulo, né? Não, tem que votar. Ah, então eu vou ter que votar no que eu joguei, né? Joga uma moeda pra cima. Joga a moeda pra cima. Ah, vai no Medal of Honor, então. Foi o que eu joguei. Foi o que jogou. Bom, eu vou justificar o meu voto aqui também. Eu acho que hoje COD é uma franquia muito mais representativa do que Medal of Honor. Mas hoje Medal of Honor não é mais nada, né? Não é mais nada. Não existe mais, definitivamente. É. Mas como a gente está comparando o primeiro COD com o Allied Assault, eu vou acabar votando no Medal of Honor para desespero do homem mal. Isso não é desespero, isso para mim é prova que você não jogou o primeiro COD. Eu joguei muito pouco no PC, mas eu não, era uma época que eu não estava tão interessado. Então, se fosse atualmente, meu voto seria COD, mas como a gente está comparando jogos antigos, meu voto vai pra Medal of Honor e a gente tem outro 3-1. Não, mas só para não desesperar o homem mal, a gente acredita que o COD é melhor. Eu tenho certeza que deve ser melhor. Eu não joguei. É que realmente ele ficou limitado a poucas plataformas, cara. Só que a gente tinha um PC que rodava COD naquela época. Que não equivale a um PC que roda Crysis hoje em dia. Mas era mais difícil, né? Era mais difícil. E Medal of Honor incrivelmente leva por 3-1. Leva, tipo, por ninguém ter jogado nada diferente. Né? Jogado nada de cor, primeiro é, cor. Levou na sorte, né? Na sorte. É, pode, a rinha pode acontecer tudo, né? Assim como no UFC. E continuando aqui a nossa rinha, né? A próxima trata-se de dois jogos, né? Estamos comparando Resident Evil 1 com Silent Hill 1, colocando para brigar esses dois jogos. Vamos que vamos. Dessa vez, vamos começar com Hyde. Hyde, o que? Vamos ver se você dá sorte, diferente do Neymar. Se fosse Silent Hill 2 com Resident Evil 2, eu juro que eu não saberia em qual votar. Agora, Resident Evil 1 e Silent Hill 1, eu voto em Silent Hill. Você vota em Silent Hill? Silent Hill. Eu gosto mais do climão dele. Acho que o jogo em si é melhor. Era muito, muito macabro aquele jogo. Ele tinha fog demais, né? Parece aqui onde a gente mora. Bacana, Silent Hill. Mr. Bubbles. Bom, eu vou votar no Silent Hill também. E assim, antes que alguém reclame falando que não tem nada a ver as duas séries, mas na época que a gente jogava, esse tema de survival horror era uma coisa muito nova, né? E a gente até falava só que era jogo de dar susto. Então a gente comparava, tipo, coisas que não tinha nada a ver. Silent Hill e Resident, pra mim, na época, era tudo igual, sabe? Tudo o mesmo estilo de jogo. E eu também vou estar no Silent Hill porque eu achava um jogo bem mais assustador que o Resident Evil. Eu achei ele muito diferente na época. Ele tinha ângulos de câmera diferentes, ele tinha o negócio da neblina, que era, o mistério dele era mais legal, eu achava. Não só assustador, acho que o jogo era melhor mesmo, né? Eu gostava mais, eu achava ele mais carismático. E é perturbadorzão. Nossa, eu lembro da gente fazendo o cast de Silent Hill. Ah, aquele cast foi macabro também. É um cast mega macabro. Beleza. Homem Mal, vamos lá, Homem Mal. Vamos votar. Pô, não posso ficar por último, não, que aí eu voto no que tá perdendo. Não, foi justamente por isso. Então, eu não joguei Resident Evil 1 porque eu achei um lixo. E Silent Hill, pior ainda. Como eu, além de eu não ter gostado do Resident Evil 1, eu não gostava do PlayStation 1. Eu não sei, eu sinceramente não sei quem votar, cara. Eu, pô, mas é uma moeda. Exatamente o que eu tô procurando aqui. É uma moeda pra cima. Nem moeda. Vai no random.org. É, então. Ah, eu vou votar no Resident Evil, porque a minha história, depois eu gosto muito do 4 e do 5, então... Vai, Resident Evil 1, beleza. Então eu vou empatar a rinha aqui. Eu vou botar no Resident Evil 1. Eu joguei os dois jogos. Acho o Silent Hill até um jogo, tecnicamente, ele evoluiu em relação ao Resident Evil. Mas o critério que eu uso aqui é mais ou menos o mesmo critério que eu uso no Street Fighter 4 pro Mortal Kombat 9. Eu acho o seguinte, quem inaugurou o Survivor Horror foi o primeiro Resident Evil. Aquela parte de administração de itens, essas coisas, eu gosto mais disso do que o jogo perturbador. Eu acho que Silent Hill é perfeito, aquela ideia da lanterna, do rádio, é show de bola, mas entre jogar o Resident Evil, que é menos terror, assim, um pouco mais de administração de itens, puzzle, e o Silent Hill, eu gosto mais do Resident Evil. É uma série que eu gosto demais também, mas eu acho que Silent Hill só existe porque Resident Evil 1 deu certo. Então, meu voto é com Resident Evil 1 e a gente empata aqui, né? Resident Evil 1 versus Silent Hill 1. Foram dois grandes jogos no PlayStation 1 e acho que quem jogou os dois aproveitou pra caramba na época, né? Só aí tem que desempatar as cartinhas, hein? Pode deixar esse empatado não, né? Cartinhas pra desempatar. O próximo, na realidade, é uma briga de séries e não de versões. Na realidade, são duas séries que a gente tem a maior credibilidade para falar. Mas muita credibilidade a gente tem para falar. A gente tá falando de Pro Evolution Soccer versus FIFA. Ah, ou seja, sim, a gente vai conversar de uma coisa que a gente manja. Agora a gente vai falar de uma coisa que a gente não manja nada. É tudo mentira. Mas de toda essa briga que acontece, a galera pede pra gente fazer um cast de PES, um cast de FIFA, ou um cast de PES versus FIFA. Esse ainda não é o cast, mas quem sabe pode ser um aperitivo, quem sabe inspira, né? Vamos ver. Começando dessa vez por Mr. Bubbles. Pro Evolution Soccer ou FIFA? Bom, eu vou falar, eu já joguei um pouco sim dos dois, tá? Não hoje em dia, já faz uns 5 anos que eu joguei. E eu vou voltar no PES, que na época se chamava Win Eleven, porque eu achava ele mais a jogabilidade dele mais simples, mais fácil. Sempre o quadrado sempre chutou, o X sempre foi de tocar, sempre foi uma jogabilidade que todo mundo conseguia jogar, achava mais simples, apesar de ele ter o problema de não ter os jogadores licenciados que o FIFA tem, né? Mas, ele, cara, você não acha que isso cria umas situações legais, assim? Uns nomes bizarros de jogador que é parecido com o da vida real. Ah, não, isso tinha na época da internet no Superstar Soccer, né? Tipo, é, então. O Pedanco, mas... o Gomes. Eu lembro do FIFA, que é o Jean Cutiano. Brian Plank. Quer dizer, eu tô falando isso de 5 anos atrás. Eu não sei nem como é que tá a situação agora. Às vezes os caras já têm todos os nomes e os caras vão xingar a gente, né? Então. Mas eu achava mais divertido, eu não gostava muito da jogabilidade do FIFA, não. Mas hoje em dia dizem que tá muito parecido, né? Não sei como é que anda as coisas. Mas o meu voto vai pro PES. O voto vai pro PES? Bacana. Você vê que nossa opinião vai ser foda agora, né? É, eu vou aproveitar e também já vou emendar o meu voto. Meu voto é pro PES também, já falo na cara larga, né? Porque, cara, apesar de eu não ter jogado muito as duas séries, uma parte dos meus amigos jogava PES, assim, acho que PES foi uma série mega popular de futebol. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. E PES é o único jogo a ter a narração do Silvio Luiz. Poxa, então, aí. Chupa FIFA! Chupa FIFA! Está valendo! Cara, é impagável. Pelo amor de Deus, Luiz! Isso. Um critério que pode ser usado também é Konami versus EA, né? Já que a gente não manda nada. Exato, esse é o critério que eu vou usar. Então, já emenda, vai, Hyde. Então, aí. Como o FIFA é feito pela EA, eu não gosto da EA, e o PES é da Konami, eu gosto muito da Konami, então eu vou ficar com o PES por causa da empresa que faz ele, que eu sei que a EA faz muita merda, né? Tirando os jogos recentes, né, tipo Mirror Edge e alguns jogos mais novos, né? Antigamente ela fazia muita merda, então eu acredito que ela fez merda com o FIFA também. Aliás, eu tinha o FIFA 98 pro Super Nintendo, eu odiava muito aquele jogo. Então, os antigos eram horríveis, né? É, muito horrível. Então eu fico com o PES aí, eu acho que faz um pouco de sentido isso aí. Faz um pouco de sentido, né? Vamos lá, homem mal. Eu não acredito nisso aqui. Pô, meu voto vai pro FIFA. Por quê? Primeiro. Porque tinha pro Mega Drive. Tinha o Mega Drive, aí, primeiro critério dele. E segundo, que eu achava muito divertido jogar, porque, cara, você perdia a bola, você apertava o meio C, ele, bum, dava aquele empurrão no cara, o cara voava longe e ficava por isso mesmo. Então eu acho que, sei lá, a FIFA tem mais background, é mais divertido. Pelo Mega Drive. Bacana. Esse foi 3-1 pro PES, vocês viram que a gente manja muito de jogo de futebol. Se a gente tá cometendo alguma injustiça aqui, por favor, corrijam a gente. Ajudem o homem mal. Não vai dar certo. Não vou falar mais o resto do cast. Ai, ai. Boa. Mas você vai falar sim, homem mal. Você vai falar. Porque... Não, falando que não corrijam a gente, porque senão vão esquecer todo o resto e vão focar só nisso. É. Então, só PES versus FIFA, PES versus FIFA, eu imagino. O mural lotado, assim, PES versus FIFA. A gente vai ter que jogar uns 10 jogos assim de cada um pra fazer o cast. Mas você vai falar sim, meu irmão, você vai falar é agora, né? A gente vai falar na próxima série, já vamos entrar aí no quesito velocidade. Estamos falando de dois jogos específicos dessa geração, né? Uma franquia nova e outro renascimento, né? De uma franquia que tava meio moribunda, assim, né? Estamos falando de Need for Speed Shift versus Grid. E aí? Começando por Homem Mal, nosso especialista em assuntos rachadores. É meio tenso, porque, cara, você tinha o Pro Street, o Need for Speed Pro Street, que foi a série tentando entrar nos eixos novos de uma corrida mais séria e tal, sem aquela perfumaria de carro colorido e menina de shortinho e aquela frescura do asfalto que brilha de noite. Finalmente eles decidiram voltar a fazer um jogo sério. Só que não deu certo, cara. Até o meu Grid... Aí entra a mesma coisa que vocês falaram lá da Street Fighter e do Mortal Kombat. Eu acho que o Grid, ele renovou o gênero de pseudo-simulador. Aquele jogo não é nem arcade, nem simulador. Tanto que, tipo, eu fico com ele, porque eu acho que ele que deu um restart no gênero. Shift só existe porque Grid fez sucesso. Mesma analogia que vocês fizeram antes lá. Bacana. Vamos lá. Mr. Bubbles. Bom, eu gosto muito mais do Grid, né? Nunca fui muito fã da série do Need for Speed, também nunca gostei muito daquele filme do Velozes Furiosos. Sempre, eu não sei porquê, mas eu sempre fiz a ligação entre os dois. Sempre achei que um tinha a ver com o outro. Então. Nunca fui muito naquela onda, quando estourou aquele sucesso do Need for Speed Underground 1 e 2, nunca, sei lá, nunca me atraiu. Já o Grid Racer, nossa, eu, Codemaster, eu virei fã desses caras porque é um jogo muito bem feito. Principalmente o que me impressionou mais foi o som, que eu achei muito realista, assim, dos carros. Parecia mesmo que você tava pilotando o carro, o barulho dos motores, a parte gráfica também é muito, muito bem feita. Se contar aquele negócio do Rewind, eu gostei bastante, porque como eu não sou muito bom em jogo de corrida, dá pra me brincar, né? Eu sempre prefiro o Grid Racer mesmo do que Need for Speed, eu nunca fui muito fã, não. Já emendo meu voto no seu. Eu acho que Grid, assim, trouxe inovações importantes para os jogos de corrida nessa geração. Eu acho que Shift foi, digamos assim, uma reinvenção de Need for Speed. Gostei muito de Need for Speed Shift, mas eu acho assim que Grid é um jogo, principalmente o Rewind, esses recursos, esse recurso do Rewind, muito bem usado, um jogo muito bem executado pela Codemasters, que mostrou que manja nessa geração, né? Colocou vários jogos bons no mercado, e esse recurso de Rewind é um recurso que eu uso, cara, no Forza 3. É um recurso que eu acho que os jogos precisam ter. Assim como a gente comentou no episódio de Forza da linha de referência, que é uma coisa bacana que outros jogos estão adotando. Eu acho que ele tem bastante evento legal também, né? Ele não é repetitivo, cara. Tem uma estrutura de jogo muito legal. Então, é isso, cara. O meu voto é pra Grid, cara, também. É pra Grid. Eu acho que é um dos jogos de corrida, assim, das franquias de corrida inovadoras dessa geração, né? E pra fechar aí, não sei se vai fechar o caixão ou não, Hyde. Tem prego aí? Need for Speed eu joguei só a demo, né? Então não tenho como avaliar muito bem isso. Agora o Grid eu tinha um jogo, eu joguei até bastante, né? E comparando o que eu vi de um com o outro, eu fico com o Grid. Acho que o Grid é bem melhor mesmo. Raid fechando mais um caixão, hein, Raid? Mais um. 4-0, é nosso a carpinteiro. Da Reaper, né? Então, nosso carpinteiro oficial aqui, né? Tá colocando sempre o último prego, né? Nos caixões. E falando em caixões, né? Tem coisas do além. As próximas franquias aqui que se enfrentam, né? São franquias, assim, digamos, com ligações com o além, né? Estamos falando de Bayonetta versus Devil May Cry. Isso é uma briga, acho que mais entre os desenvolvedores dos jogos do que os fãs, né? Porque, não sei vocês, mas, por exemplo, o cara que criou Devil May Cry é o mesmo que criou Bayonetta. Só que ele não tá mais debaixo da capa. Agora ele é Platinum Games, né? Agora é Platinum Games, né? Então a gente sabe aí que Bayonetta espiritualmente é Devil May Cry. E você consegue reconhecer isso nos jogos. Eu aqui, ineditamente, vou abrir a votação, né? É difícil de escolher, é muito difícil de escolher. Porque, como eu falei, Bayonetta existe por causa de Devil May Cry. Devil May Cry poderia ser o que Bayonetta é, né? Mas eu vou acabar votando em Bayonetta, porque Bayonetta é um jogo que ele conseguiu um feito que só Zelda Ocarina of Time conseguiu. Ser 40-40 na chatona da Famitsu e C10 na Edge Europeia, que é outra revista chata pra caramba. Então, só por causa disso. E outra coisa, comparar a franquia Bayonetta é comparar um jogo só. Só tem esse. Então, o único que tem é perfeito. Ele tem tudo lá e é sarcástico, é hilário, é mais simples de jogar do que Devil May Cry, também, eu acho. O jogo é absurdamente bem executável, meu voto vai aí pra Bayonetta e vai sair o 2, hein? Quem diria, vai sair o 2. Opa, já li hoje que talvez é um rumor isso aí, hein? Então, diz que vai sair o 2. Não, mas eu li hoje por aí que talvez não, hein? Talvez não. Torcemos que sim. O primeiro é um jogaço, né? Mas vamos lá, vamos inverter um pouco a ordem aqui. Homem mal, voltando em Devil May Cry ou Bayonetta. Cara, todo mundo sabe que eu acho Devil May Cry fucking chato. Eu acho, cara, aqueles personagens muito ultra fodões, mala pra caramba. Eu gosto, eu volto aí pra Bayonetta com certeza. Porque o jogo ele é mais simples, o jogo ele é bonito. O jogo, ele é divertido. O personagem é mais carismático. Que puta, cara. Aquele Dante lutando, comendo pizza pra mim, cara. Nossa, pra mim até é horrível. É ridículo, ridículo. Meu, eu tentei jogar o Devil May Cry, o May Cry 4, mas não desceu, cara. Minha volta vai pra Bayonetta e ela tomou 40-40 na Famitsu porque é 20 pra cada banda da bunda, cara. Ô, louco, ô, louco. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos lá. Hyde. Então, meu voto vai ser meio estranho, né? Vou contrariar um pouco, mas eu vou ficar com Devil May Cry porque eu não joguei Bayonetta. Talvez se eu tivesse jogado Bayonetta, eu escolhesse Bayonetta. Mas como eu não tenho referência, né? Eu joguei só a demo e eu gostei do Devil May Cry 4, mas eu não vou mal falar que é uma merda, né? Eu achei até divertido. Então eu fico com Devil May Cry. Bacana, vamos lá. Esse não vai ter prego no caixão assim direto, que não vai ser uma goleada, né? Vai ser um KO daqueles. Mr. Bubbles. O meu voto também vai pra Bayonetta, assim. Apesar de eu também ter gostado do Devil May Cry 4, né? Que eu acho que é o que dá pra gente comparar. Mas ela é uma evolução, assim, não tem como se discutir no gênero, né? Bayonetta tem uma jogabilidade muito fluida, assim. Eu gosto bastante do personagem. Eu acho até que o personagem da Bayonetta não precisava ser tão exagerado daquele jeito. Sabe? Ela poderia ser bem mais simples. Não, cara. Eu acho que ela não precisava ser tão gostosona, né? Não. Ela poderia ser bem mais simples, assim, tipo uma... Queria que fosse a bruxa de 71. Boa, boa, não, boa. Não, boa. Não, ela não precisava ser feia. Ela podia ser tipo a Samus, que tem um corpo normal. Eu acho que ela poderia ser mais simples, porque ela é até desproporcional, o corpo dela, é muito esquisito. Mas eu gosto dela, eu gostei bastante da dublagem aqui, cara, a atriz que faz a dublagem da Bayonetta. Aquele esquema do bullet time no jogo, é bullet time que chama mesmo? É bullet time. Então, funcionou muito bem com o gênero, né? É um jogo difícil, não é, você não consegue fazer final fácil de... E eu acho que, eu também torço muito pro 2 sair, porque eu acho que é uma evolução desse gênero mesmo, assim, que já tava ficando meio cansativo já, né? É, o jogo, eu acho que dos jogos desse estilo, eu acho que é o jogo de melhor jogabilidade que tem no mercado. Não tem nem, ele é o jogo que mais te dá ferramentas pra brincar. Até mais. Muito bem feito. Não tem problema de câmera que tem Ninja Gaiden, por exemplo. A arte também é muito boa, tem cenários muito, muito bem feitos, assim, aquela arte japonesa bonita, né? Sim. Não, é um jogo que merece, cara. É um jogo que merece tudo que. Tudo que ganhou, né, de premiação, esse tipo de coisa. Então, eu acho show. E, bom, vamos lá, né, fechando então para 3-1 para Bayonetta, né. E vamos que vamos, indo para a próxima série, né. Ainda nesse estilo, né, temos uma outra briga aí de exclusivos, uma briga que durou bastante tempo, né. E ainda corre aí, agora vai virar multiplataforma, Ninja Gaiden, mas seria Ninja Gaiden versus God of War. Não é uma briga apenas de jogos, é uma briga de plataformas, às vezes se transforma, né? São dois jogos de extrema violência, digamos assim, e que disputaram aí a preferência dos donos de Xbox e PlayStation 3, pessoal se... Engladiou falando um daquilo, um disso. E vamos que vamos. Vamos puxar aqui, vamos abrir a votação. Hyde, God of War versus Ninja Gaiden. Bom, eu joguei mais God of War, né? Eu cheguei a jogar o Ninja Gaiden, só que achei muito difícil. Não consegui ir muito longe, né? Então, como eu joguei mais God of War, eu acho que realmente, pelo que eu vi, né? O jogo é melhor mesmo, então eu fico com God of War. God of War. Homem Mal. Então, eu vou usar o mesmo argumento que eu usei no Mortal Kombat vs Street Fighter, cara. Do God of War, eu vou avaliar só o combate, cara, porque eu acho que é o item que faz o... que é o mais próximo entre os dois. Que o God of War é bonito você matar. É bonito ali na hora que você matou o inimigo. Poético isso, né? Então. E o Ninja Gaiden é bonito conforme você vai matando o inimigo. Porque eu acho que assim, eu acho que ele é mais divertido. Eu acho o combate mais divertido. O combate no God of War é mais bonito. Mas eu acho o combate no Ninja Gaiden mais rápido, mais dinâmico. Você tem que pensar mais, você tem que calcular mais o que você vai fazer. Você não tem lá o Plume of Prometheus que vai derrubar todos os inimigos da tela. Então eu fico com o Ninja Gaiden pelo combate. Eu acho que o combate dele é mais divertido. Bacana, bacana. Tomar mais um 3x1 mesmo. Mas vai ser mais um 3x1, vamos lá. Mr. Bubbles. Então, eu concordo com o Mimó que o Ninja Gaiden ele tem um combate mais estratégico mesmo, assim. Não dá pra você só ficar apertando o quadrado ou o X do Xbox, né? Pra bater, que você não vai ganhar, não tem jeito. Inclusive, o comentário que o Mimó fez um tempo atrás, que eu nunca esqueci, é que o primeiro inimigo do Ninja Gaiden, se você vacilar, ele te mata. Sim. Desde o primeiro até o último. Uhum. E quando eu fui jogar, eu percebi isso mesmo. É um jogo bem difícil, você tem que ter estratégia pra jogar. Mas... meu voto vai pro God of War, porque eu acho ele um jogo mais grandioso mesmo, ele é mais bem acabado, mais bem feito. Inclusive, ele tem um orçamento muito maior do que o do Ninja Gaiden, né? Em comparação. E porque eu gosto mais da temática dele também, né? A da mitologia grega, ele tem mais possibilidade de viajar mais, porque ele tem até as criaturas fantásticas. É, apesar do não achar o Kratos um personagem tão, assim, né? Que nem o pessoal fala, mas... Eu gosto mais do God of War, sim. Ele é menos estratégico do que o Ninja Gaiden, mas ele é, acho que ele mais, acaba sendo mais divertido. Beleza, vamos que vamos. Bom, já vou então, não vai ser prego no caixão, não. Eu concordo com o Mimal, acho que a jogabilidade, o gameplay do Ninja Gaiden é superior, exige que o jogador desenvolva, e eu acho que ele até pode durar mais para muitos jogadores por conta disso. Mas num aspecto geral, eu acho que o God of War é mais bem acabado de forma geral, como você disse, Mr. Bubbles, ele tem uma atenção muito grande dada a CGs, né, a história, a arte, que a câmera, né, que a gente não tem problema, ele tem puzzles também, então acho que ele é um jogo que oferece uma jogabilidade mais simplificada, só que em contrapartida ele é mais bem executado em outros aspectos, né? Então a parte da dublagem do God of War é um espetáculo à parte. É, trilha sonora, não que não seja boa no Ninja Gaiden, eu acho muito boa também, mas eu não consigo não votar no God of War. God of War é um jogo 9.5 aí, no mínimo, na maioria dos quesitos, né? Exatamente. É gráfico, jogabilidade. É por isso que eu coloquei em Clash só a parte do combate. Exato. É. Uhum. Que a parte do combate, eu acho que Ninja Gaiden é superior também. A parte do combate aí vai pro gosto, né? Se o cara quiser só bater mesmo, ficar apertando o quadrado e passar, ou se ele quiser um negócio mais rebuscado, ele vai precisar do Ninja Gaiden, né? É, então. Isso é verdade. Mas aí fica mais um 3x1, homem mal. Não quero. Mais um 3x1. God of War vence Ninja Gaiden por 3x1. Beleza. E fechando aqui a nossa série, né? A última rinha da noite, né? Vamos falar de Metal Gear Solid versus Splinter Cell. Né? Vamos abrir com Hyde. Ah, então. Esses aí são os jogos que eu sou completamente noob. Não perfeito, sei. Não perfeito, sei nada de um e de outro. Jogue a sua moeda. Eu vou votar em Metal Gear Solid pelo que eu ouço dele, né? O pessoal fala muito bem. Então, só por isso mesmo. Só por isso. Só por isso. Pelo que eu vejo, parece que é mais carismático. O jogo, ele tem aquele negócio da caça também, que eu acho legal, né? Da caça. Vamos lá, Mr. Bubbles, Metal Gear Solid ou Splinter Cell? Cara, também você me jogou numa que eu também não manjo nada. Mas eu vou votar pelo que eu joguei, que é o Metal Gear Solid 1, que é o único que eu joguei, e eu acho... Quer dizer, eu acho ele melhor. Não tem como achar melhor, né? Nunca joguei Splinter. Cada pontada que eu tô sentindo aqui, que eu tô escutando as coisas. Mas eu não sei, cara. Eu não joguei. Eu vou jogar só no Metal Gear, que é o único que eu conheço, pô. Beleza. Então Metal Gear Solid, por enquanto, 2x0. Vamos lá, homem mal. Qual o seu voto? Construa o seu voto. Então, vocês lembram que eu falei no COD, no Medal of Honor, que tinha outro jogo que depois que eu joguei o que saiu, eu nunca mais voltei pro outro? Exatamente, Metal Gear e Splinter Cell. O Metal Gear eu joguei o primeiro no PC. Foi um tempinho já depois de ter saído pro Play, porque eu tinha odiado o Play e não joguei nele. O Metal Gear 2 eu comecei a jogar com um amigo. É o Sons of Liberty, não é? Uma coisa assim? Isso, Sons of Liberty. Eu não lembrava o nome. Assim. Eu comecei a jogar com um colega no Play dele. Aí eu peguei o primeiro Splinter Cell pra PC. E quando eu joguei aquilo, eu falei, cara, nunca mais eu vou conseguir jogar Metal Gear. Porque, cara, era muito, muito melhor graficamente, muito melhor a movimentação do personagem, muito melhor a história, muito mais realista. muito mais carismático o Sam Fisher e o pessoal lá do da Third Echelon, muito mais high-tech, sem ser completamente viajado. E outra, você não vai lutar contra um robô gigante, né? Cara, que negócio chato. E o melhor de tudo, melhor de tudo, todos os jogos a história é diferente. No Splinter Cell e no Metal Gear, cara, todos os jogos têm o mesmo propósito, todos. E meu, o cara, ele destrói a porcaria do Metal Gear no 1, aí no 2 chega no final, oh, meu Deus, o Snake fala, meu Deus, o que que é isso? É o Metal Gear de novo. E ele não sabe o que fazer de novo, cara. Pô, ele não matou a do droga do robô lá no primeiro, cara. Eu acho muito, muito viajado. Eu me apego mais no jogo mais um pouquinho realista. Uhum. Então, cara, não dá, cara. Tentei jogar o 4 no PlayStation 3, mas malandro, que jogo chato, cara. E outra, vai. Esconder dentro de uma caixa, cara. É muito da hora. É muito ridículo, cara. Como é que então, é tão ridículo que funciona. Dá a volta. Eu guardo, porque o guarda já não imagina, o cara nunca se esconderia numa caixa, entendeu? É lógico, né? Você tá no meio da floresta, você vê uma caixa, você faz uma... Ah, é uma caixa? Ai, ai, boa. Bom, vamos lá, né? Deixa eu fazer o meu voto aqui. Cara, eu acho assim, que Splinter Cell, eu tenho Conviction, né? Ainda não peguei pra valer pra jogar no Xbox, mas eu acho que é a série que mais evoluiu no estilo nos últimos anos, assim, desde que começou a ser lançado, né? Quando ele saiu, ele era muito à frente de Metal Gear em matéria de jogabilidade. Já Metal Gear Solid, eu joguei o primeiro Metal Gear Solid no PlayStation, eu fiquei fascinado na época, e é curioso, eu sei que o Splinter Cell, em matéria de mecanismo de jogo, é melhor, mas o universo de Metal Gear Solid é um universo que me atrai demais, que ele mistura muitos elementos interessantes, que ele tem aquela coisa meio espiritual, que há alguma coisa a mais, né? Além de só a ciência, mas também ele tem muita coisa de ficção científica. Então eu gosto do universo de Metal Gear. É aquela coisa de Segunda Guerra, com muita ficção científica, e eu acho que é bem escrito quando o Kojima fala de terapia genética, esse tipo de coisa, e a gente lê coisas do Projeto Genoma, e eu lembro de Metal Gear Solid 1 em 1999, eu paro e penso assim, meu, esse cara estava bem atualizado com as coisas quando escreveu isso aqui. Ele sabia, lógico, é ficção, mas tinha um fundamento naquilo que ele estava falando, né? Então, e tem aquela coisa que você não consegue explicar, né? Que apesar que o jogo seja todo baseado em guerra, em ciência, tem aquela coisa espiritual, assim, alguma coisa a mais que o personagem tem. A covardice. Porque o Snake é bundão. Eu racho o bico disso. Mas, cara, eu não consigo não votar em Metal Gear Solid, cara. Então, eu tô 3-1, Sabe, né? Vota num bundão desse. Não leve minha opinião em consideração. Se contar o tema, a trilha sonora do Metal Gear Solid é mais legal também. Eu acho muito mais legal. Você quer votar num agente secreto super ultra treinado do inferno que faz isso, faz aquilo, detecta laser com cigarro, mas que na hora que o bicho pega ele tem que correr? Tudo bem, cara. Talvez eu tenha que correr, que seja engraçado. Não sei. Mas eu não consigo. Eu gosto mais do universo de Metal Gear Solid. Realmente não consigo mais pensar. Vamos ver. Ainda me daria a chance de jogar mais Splinter Cells. Mas esses foram os jogos que a gente escolheu aqui, né? Que a gente colocou para brigar, jogos e franquias. Vamos começar as nossas menções honrosas aqui. Começando por ele, Homem Mal, que está eloquente pra caramba hoje. Cara, minha menção honrosa vai pra GTA e Driver. Vamos lá, por quê? Por quê? Porque na época ali, cara, de Vice City, San Andreas, Driver 1, Driver 2, Driver 3, ficou uma troca de farpa entre a Reflections e a Rockstar, que, cara, quem jogou os dois, sempre gostei muito do gênero, pô, obviamente GTA é muito superior, mas era muito engraçado, cara, você via no GTA San Andreas o cara na mansão do Mad Dog lá jogando o Driver, né, falando, mas pô, cara, como é que esse jogo é muito ruim, como é que a Refractions, né, que vamos falar Reflections, como é que a Refractions faz um jogo desse, esse Tanner é um merda. Aí você vai lá no Driver 3 e vê, e tem um, de vez em quando você encontra um cara lá camisa toda floridona, calça e uma boia. Por quê? Porque o Tommy Vercetti, no GTA Vice City, ele não sabia nadar. Se você caísse na água, você morria. Ele morria, eu lembro disso aí. Então, nossa, era muito essa troca, uma de farpa com o outro. Foi muito engraçado na época, você jogar um jogo, ver, lembrar e jogar o outro, já ver uma piada com o outro. Nossa, cara. Meu, piadas em game. Será que eles sabiam? Ah, eu sei que os caras vão jogar. Bacana, bacana. E o seu voto vai para... Esse é voto único. É o GTA. GTA, beleza. GTA Wins aqui nesse caso. Vamos lá. Raid, sua menção honrosa? Minha menção honrosa é Guitar Hero versus Rock Band, né? E Guitar Hero ganha, claro. Então, não ganha porque Guitar Hero falia e o Rock Band tá aí, né? Capenga, mas tá aí. Então... Aí onde, né? Essa é a pergunta. Aí lança DLC toda semana, né? E tá aí ainda. Meu, então tá, entre Guitar Hero e Rock Band eu fico com Just Dance. É verdade. Então, aí... Just se vende. Entre Guitar Hero e Rock Band, eu... A gente já fez até um cast sobre isso, né? Eu prefiro Rock Band. É, curiosamente, a sua menção honrosa é a mesma que a minha. É, imaginei isso. Então, a minha menção honrosa seria Guitar Hero versus Rock Band, mas é o inverso pra mim, é Guitar Hero. É, Rock Band tá aí, mas também não faz muito sucesso, apesar de lançar DLC. É a plataforma que eu mantenho, mas ele só existe porque a gente sabe, existe Guitar Hero. E os mesmos caras que fizeram Guitar Hero fizeram Rock Band. Então eles só não expandiram por uma questão de negócio. A Activision já tinha o dinheiro, já sabia como iria ganhar dinheiro e resolveu não pagar os caras, aí a pegou, eles fizeram Rock Band. Então, assim, pra mim o precursor de tudo fica como Guitar Hero. E pra fechar aí, vamos ver, Mr. Bubbles, qual a sua menção honrosa? Pô, minha menção honrosa não é entre dois jogos, mas entre dois gêneros, que são RPGs japoneses quanto RPGs ocidentais. Uhum. E eu gosto mais, sempre gostei, sempre vou gostar mais de RPG ocidental, oriental. Apesar de estar em queda nessa geração, não foi uma geração muito boa. Mas eu acho mais carismático e mais legal. Bacana, show de bola. Mas a gente quer saber também o que vocês vão colocar para brigar aí no mural, nas cartinhas. A gente quer que vocês participem e justifiquem aí o voto de vocês. É. Preguem os seus caixões. Só aproveitando, faltaram algumas óbvias, mas se não foi falado aqui é porque provavelmente vai ser falado mais pra frente, né? Parte 2, sempre. Não, por favor, não começa a de novo. Mas assim, algumas obviamente não foram citadas ou não tiveram sua devida atenção. Por quê? Porque vão ser tratadas mais pra frente. Então, não precisem fazer guerra lá de, vai, vamos dar nome aos bois de Forza Gran Turismo, de Call of Duty Battlefield, dessas coisas. Não precisam lá se descabelar agora, porque... Provavelmente isso vai ser tratado com mais detalhe mais pra frente. Beleza, mas é isso, galera. A gente espera que vocês tenham curtido esse cast. Ficamos por aqui e até o próximo programa.